felicidade é o que tentamos buscar. Imagine uma cidade onde podemos juntar muitos modos de pensar, várias formas de viver. Fale, pense, escute, cante o que você pode ser. A mistura que enriquece, que semeia a memória. A mistura que enriquece, que semeia a memória. De pensar, várias formas de viver. Fale, pense, escute, cante o que você pode ser. A mistura que enriquece, que semeia a memória. A mistura que enriquece, que semeia a memória.